Boa tarde. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus prevaleça com todos. Que possamos, nesta tarde, procurarmos a sintonia com esses benfeitores, tão amigos, tão generosos, que nos ajudam tanto nessa caminhada. E agradecemos a oportunidade de estar aqui. É sempre uma bênção, sempre uma alegria, pelo carinho que sentimos neste ambiente. Para falarmos de um tema do Evangelho que parece-nos muito comum, talvez tenham ouvido na semana passada, ou retrasada, ou há menos de um mês. E é um tema que parece já esgotado, mas ainda é uma das grandes necessidades que nós temos nessa experiência que nós temos atualmente. Alguém talvez fique surpreso em pensar assim: eu não tenho adversários, eu não tenho inimigos. Eu sou uma pessoa de bem e compreendo as outras pessoas. Mas de uma forma ou outra, essas lições do Evangelho sobre os adversários, elas podem ser aproveitadas por qualquer pessoa. Qualquer um de nós, mesmo que não tenhamos grandes inimigos, podemos adaptar essas lições para o nosso proveito, para a nossa experiência. Parece-nos que há temas mais interessantes nos nossos dias, porque a humanidade passa por um período muito desafiador. Há inúmeros enigmas, desafios, problemas políticos, sociais, conflitos de várias ordens na sociedade hoje e no mundo todo. E poderíamos parecer que nós vivemos numa época muito difícil. Mas nunca existiu época fácil para o homem, nunca. Sempre nós encontramos neste planeta situações desafiadoras, sempre. Qualquer época que nós remontarmos, nós não vamos encontrar a ideia de uma época de ouro, uma época de maravilhas, de algo extraordinário. O mito que nós herdamos da cultura judaico-cristã, de Adão e Eva existindo no paraíso, é um mito. É uma história que tenta representar uma situação espiritual que não se passou na Terra. Porque ele se refere, na verdade, à existência de espíritos que viviam em um outro planeta e que foram exilados deste lugar e vieram viver aqui na Terra. Em uma outra ocasião, não podemos explorar, falar mais sobre isso. Mas nunca houve, para um espírito em evolução na Terra, situações fáceis. Nunca houve situações que nós pudéssemos dizer tudo bom, tudo confortável, tudo bom para a história da humanidade. Sempre existiram períodos de guerra, e nos períodos de paz, o homem estava se armando para as guerras. Algo infeliz, mas que era da nossa natureza ainda, primitiva, e até hoje o é. Porque ainda nos períodos de paz, o que as nações fazem? Desenvolvem armas e se armam. E muitas pessoas também fazem isso no seu plano de vida pessoal. Muitas pessoas, nos períodos de tranquilidade da vida, também estão se armando com conceitos, ideias, predisposições, para num determinado momento, quando surge o conflito com o próximo, entrarem em guerra e guerrear. Salvo aqueles espíritos que já conhecem o valor da paz, que já conhecem o valor do trabalho, que lutam e se esforçam por evoluir, por progredir, sem desenvolver ideias, preconceitos, sem se predisporem ao conflito. Mas, de uma certa forma, nós vamos, ao longo das experiências, acumulando ideias vingativas em relação ao nosso próximo, conceitos errôneos que vamos mantendo porque ainda temos sintonia com eles. Então, de todos os problemas que nós ainda enfrentamos no mundo, tudo surge dessa disposição que, muitas vezes, o espírito em evolução aqui na Terra tem de querer degladiar, combater, lutar com o outro. Dificilmente o espírito ele entende que, na verdade, é melhor cooperar, é melhor trabalhar em conjunto. E apenas após a dor e o sofrimento é que muitos acordam para essa realidade. Que para a solução dos problemas não precisamos combater o nosso próximo. Na verdade, nós podemos encontrar as soluções para quaisquer problemas procurando sempre o caminho da paz. Então, por isso que, de alguma forma, quase todos nós temos adversários em algum momento da nossa existência, já tivemos, ou podemos termos hoje. E podem ser pessoas até que nós amamos, são, de alguma forma, nossos adversários em algum aspecto, em algum detalhe da vida, nós estamos em conflito com essas pessoas. Daí as lições do Evangelho que se encontram lá no capítulo 10, nos itens 5 e 6, trazendo para nós elementos para reflexão e que nos ajude a superar esses conflitos. Nós, quando pensamos em adversários, nem sempre vamos lembrar de que os adversários são aqueles inimigos declarados. São muitas vezes pessoas que nós amamos e nos amam, mas que por algum momento se tornam perturbados por algum fator e entramos em conflito com eles, então. Para começarmos essa exposição, então, vamos lembrar de um ensinamento de Jesus, nosso Mestre, Senhor desse mundo, médico de nossas almas, mas, sobretudo, o nosso grande amigo. Jesus foi alguém que abandonou as regiões celestes que vivia e veio ao encontro de criaturas profundamente atrasadas, perturbadas, ignorantes, nos trouxe conhecimentos profundos, mas que, naturalmente, ele precisou adaptar ao seu tempo, à sua época, à cultura daquele povo que o recebeu. Então, quando lemos certas passagens do Evangelho, precisamos tirar ali a essência espiritual daquilo que está sendo explicado por Jesus, então. O Mestre nos disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Quando Jesus fala do adversário que está a caminho, o caminho é a vida. São todas as circunstâncias que nós temos, o conflito com alguém. E quando ele diz que é necessário e é urgente que façamos essa reconciliação, ele não está nos ameaçando. Ele está recomendando, porque nós teremos consequências a partir do momento que não nos reconciliamos. Quando ele se reporta ao juiz, ao ministro e à prisão, é num sentido figurado. Naturalmente, ele buscou elementos das ideias que as pessoas tinham, e talvez até do próprio código penal que existia naquele tempo, onde as demandas pudessem ser resolvidas dessa forma. De alguma forma, Jesus estava dizendo que, se nós não nos reconciliamos com os adversários, teremos consequências. E essas consequências significam que nós teremos que retribuir a esse adversário algo, porque ele conclui o ensinamento dizendo: e não sairemos dessa prisão enquanto não tivermos pago até a última e menor moeda. Ou seja, enquanto nós não fizermos para essas pessoas que são adversários aquilo que realmente nos cabe, nós não nos libertamos do vínculo deles. E vejam que às vezes são situações pequenas que nós teremos que retribuir com amor, com generosidade, para que possamos, por fim, encerrar esse ciclo de desentendimento com as pessoas. Porque Jesus compreendia bem a lei de ação e reação. E ele entendia bem que nós estamos imantados uns aos outros, e não importa a distância, não importa as barreiras da morte, estaremos inevitavelmente ligados e eternamente a todas as pessoas que nos relacionamos. É algo assustador. Aquela pessoa que um dia você xingou no trânsito e ela foi embora, e você pensa que nunca mais vai vê-la, há algo que te liga a ela, que é a sua disposição em revidar uma indelicadeza de alguém no trânsito. Você só vai se libertar daquela situação quando superar isso, quando já tiver a paciência de aguentar desrespeito, desaforo, negligência, ou simplesmente um descuido do seu próximo. Nós só nos desligamos disso quando nós nos libertarmos dessa tendência. E por aí vai. Aquela pessoa que nós um dia trabalhamos com ela, que ela foi muito difícil, e nos debatemos, nos degladiamos, aí pedimos a conta, fomos trabalhar em outro lugar e temos uma outra trajetória, nós estamos ligados àquela situação ainda. Quando vamos nos desligar? Quando nós aprendemos a perdoar e a não ter ressentimento, não ter ódio, não ter rancor contra pessoas que façam aquilo. Só ali nós nos libertamos daquela situação. Porque cada experiência que nós vivemos, ela fica marcada dentro de nós, sempre. Tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, emoção, pensamento, fica impregnando o nosso corpo espiritual, é a nossa memória. Como neutralizar essas impressões negativas, essa marca negativa que nós assimilamos? É através de uma atitude contrária. E alguém diria assim, mas por isso é contrária à natureza humana. O homem não consegue perdoar assim. E nós precisamos, às vezes, até combater para nos preservar e nos proteger. Esse é realmente a nossa natureza. Nós estamos ainda permitindo que a natureza primitiva, animal, predomine dentro de nós. E, de fato, é a nossa natureza atual. Mas nós sabemos que nós estamos evoluindo. Nós estamos crescendo espiritualmente e nos transformando. Então, nós precisamos mudar esse conceito de dizer é impossível para mim perdoar, para eu poderei um dia perdoar realmente. Essa já é uma disposição nova que nós criamos. Mesmo que nós admitamos que hoje nós não somos capazes de viver em paz com as pessoas e dizer, eu sou assim mesmo, eu nunca vou perdoar, na verdade nós temos que mudar. Hoje eu não consigo perdoar, mas amanhã eu vou conseguir. Porque isso já cria em nós uma outra disposição, uma outra determinação que nós estamos fazendo sobre as nossas vidas. E nós precisamos de mais elementos para poder aprender a perdoar as pessoas. Precisamos de mais conhecimento para poder entendê-las e dessa forma conseguimos observar que várias das situações que aparentemente as pessoas criam e que nos sugerem que elas são inimigas, são adversários, na verdade é algo que veio para até nos ajudar na evolução, porque são situações de prova que nós estamos experimentando que desenvolvem em nós essa capacidade de elevação. Quando teremos o grande amor universal que Jesus veio nos ensinar? A partir do momento que nós somos capazes de perdoar. Porque sem perdão não existe amor. E Jesus foi a grande expressão desse amor, porque ele perdoa todas aquelas pessoas que o levam à morte. Não só os seus assassinos, mas ele leva também o perdão àqueles que o traem, aqueles que o negligenciam, aqueles que não o ouvem, todos são perdoados. Jesus não é o protótipo apresentado pelos espíritos superiores quando Kardec perguntou qual é o modelo que nós devemos buscar seguir para um dia nos atingir, e eles disseram Jesus. É através do perdão que nós vamos buscar a elevação espiritual. Podemos estudar muito, podemos fazer muito pelo nosso crescimento pessoal, individual, mas sem perdão nós ficamos presos. E só saímos dessa prisão quando nós conseguimos perdoar as ofensas. Apenas aí. E eu falo isso não para vocês, mas falo para mim porque também estou nesse aprendizado. Todos nós precisamos exercitar o perdão o tempo todo, inclusive com a gente mesmo. Todos nós precisamos nos perdoar e perdoar a nós mesmos. Porque muitas vezes o rigor que nós temos com as nossas atitudes é o mesmo rigor que nós aplicamos ao próximo. Aquela inflexibilidade, aquela maneira limitada de ver e exigir das pessoas aquilo que elas ainda não nos podem dar. E queremos corresponder a algo que não podemos também dar ainda. Por isso que perdão se alcança também com compreensão. Compreensão das limitações do nosso próximo e da de nós mesmos. Mas, sobretudo, compreender algo que, se somos limitados, também temos um potencial de evolução. Muitas vezes nós precisamos pensar, mas fulano pode ter evoluído, pode ter progredido, pode ter amadurecido. Por isso eu não devo guardar ressentimentos contra algo que me foi feito há 20 anos atrás. Porque nesse tempo todo esse espírito pode ter aprendido algo com a vida. E se ele ainda não aprendeu, é porque não foi o tempo suficiente ainda. Então nós vamos dar mais tempo para que essa pessoa possa aprender. Mas então como fazemos para desenvolver e atender esse convite tão amoroso de Jesus, mas tão certo de que nos libertamos das situações difíceis enquanto não perdoarmos? Vamos procurar antes buscar as motivações para essa busca do perdão. Allan Kardec relacionou das instruções que ele obteve no livro dos Espíritos algumas ideias sobre os efeitos do ato de não perdoar e os efeitos de se perdoar. E ele nos fala, então, nesse capítulo 10, o seguinte, que espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardaram rancor, mas também perseguem eles aqui. Esse é um tema que ele foi muito explorado no meio espírita, mas depois veio uma outra onda de ideias dizendo que não, os obsessores não nos atingem tanto assim. Muitos dos nossos erros não é porque os nossos obsessores nos levam a cometê-los. E de fato é isso mesmo. Nós erramos porque nós somos imperfeitos. Nós temos situações conflituosas na vida porque nós somos imperfeitos, porque nós erramos. Mas muitos deles estão como os autores intelectuais desses erros. Muitos deles estão trabalhando ativamente contra a nossa existência atual em razão das mágoas que nós criamos neles no passado. E muitas vezes nós não percebemos que situações absolutamente assim, inesperadas surgem. Alguém que até ontem estava do nosso lado, amoroso, carinhoso, subitamente acorda e se volta contra a gente. E ressurgem velhas mágoas, velhos ressentimentos, instigados por essas mentes negativas. E aí essa pessoa se volta contra a gente e a gente fica surpreso. Mas como isso é possível? Dizem até que essa pessoa é bipolar, porque ela está maravilhosamente num dia nos tratando bem e no outro dia cheia de acusações. Por trás dessa experiência que talvez cada um de nós aqui já vivemos, nós vamos identificar a ação desses adversários do passado. E por que eles conseguem fazer isso? Essa pessoa que é objeto, então, dessa atitude, é uma pessoa que não nos perdoa aquelas faltas que ela faz que surgem. Então ela está presa a um momento de se ver vítima de um espírito obsessor, que nem é o dela, é o nosso, mas porque ela não nos perdoou de verdade. E ele está com toda essa motivação de raiva e ódio para manipular alguém para se voltar contra nós, porque ele não nos perdoou. E nós muitas vezes caímos nesse jogo de revidar as ofensas. E não percebemos naquele momento que aquilo que a pessoa está fazendo não é exatamente o que ela gostaria de fazer. Não é exatamente aquilo que ela gostaria que predominasse dentro dela. É porque ela ainda não consegue nos perdoar. E nós entramos nesse jogo de conflito, de embates, e o que nós fazemos? Permitimos que as nossas velhas mágoas, os velhos ressentimentos ressurjam numa discussão. E dessa forma, nós demonstramos que nós também não perdoamos a pessoa. De verdade. Porque perdão, ele é esquecimento não para sempre, mas ele é esquecimento para esses momentos de não ficarmos fazendo ressurgir as velhas mágoas, os velhos desentendimentos, os problemas que tivemos com as pessoas. O perdão verdadeiro, ele não apaga a falta do outro, mas ele explica, perdoa e aceita que a pessoa errou. Mas não utiliza mais essa história, essa circunstância, para voltar ao conflito. Todas as vezes que nós fazemos ressurgir os nossos velhos desentendimentos com alguém, é porque não perdoamos ainda de verdade. Se usamos para atacar, é porque nós ainda estamos trabalhando com a mágoa e o ressentimento. E é por isso que nós não conseguimos nos libertar dessa prisão que é a vida material. Cheia de nós, cheias de circunstâncias conflituosas, cheias de problemas, porque ainda não há perdão verdadeiro dentro de nós. O dia que nós somos capazes de amar alguém e perdoá-lo de verdade, nós nos libertamos disso, nos libertamos dos conflitos com essa pessoa, nos libertamos porque não precisamos mais dessas situações para aprender. Então essa é uma lição que devemos meditar diariamente nos conflitos que nós temos e quando nós nos dispomos a degladiar com os nossos adversários. Se permitirmos que as mágoas ressurjam, é porque há falta de perdão verdadeira, ou perdão mesmo. E nós estamos, na verdade, instigando ainda mais nesses adversários invisíveis, em razão dessa disposição vingativa que nós também temos, instigamos ainda mais neles o sentimento de rancor contra a gente. e eles se sentem fortalecidos e continuam a sua luta contra nós. E nós, na verdade, damos forças a eles quando nós agimos assim. E o perdão, ele também nos ajudaria, então, a evitar a maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, dos quais a subjugação e a obsessão são os exemplos. De uma certa forma, a maioria dos habitantes do planeta encarnados e desencarnados são obsediados de alguma forma. O que é obsessão? É o pensamento de um espírito agindo sobre o outro de alguma forma. De alguma forma nós magoamos e ferimos pessoas, no passado ou no presente. E a mente delas, em desequilíbrio por não nos perdoar, se sintoniza conosco com raiva, com ressentimento. Num grau muito fraco, muito forte, nós estamos entrelaçados uns aos outros pela falta de perdão. De uma certa forma, nós temos uma grande teia mental que envolve o planeta, profundamente entrelaçada entre os indivíduos, em que um instiga no outro reações, atitudes. Por isso que muitas pessoas que não desenvolveram ainda bem a sua consciência, ainda estão numa etapa ainda inicial da evolução, elas facilmente manipuladas, agem por um impulso que às vezes é destrutivo onde elas estão, porque elas colhem esses estímulos que partem das mentes uns dos outros facilmente. Isso põe até numa situação atemorizante. Então nós somos muito vulneráveis? Sim. Quando deixamos de cultivar a prece, a oração, quando deixamos de cultivar os pensamentos elevados, quando não vigiamos a nossa disposição combativa, guerreira, agressiva, de revidar tudo que nos fazem, quando nós não observamos isso, nós temos dificuldade de fugir desse controle mental que existe. Às vezes é algo que foge até de um plano muito intencional. Porque nós colhemos pensamentos que muitas vezes não foram necessariamente nos endereçados. Mas nós aceitamos essas ideias. É como se nos contaminássemos. E nos nossos dias nós vivemos assim, um bombardeio constante. Porque a questão da segurança pública que não resolve. Ao problema dos conflitos mundiais, envolvendo o terrorismo, envolvendo a ação de nações, uma série de coisas. E nós vamos alimentando a nossa mente com muito medo, com muito ressentimento, e acreditamos até que a solução dos problemas é através da força, da violência. Quando nós nos sintonizamos com essa ordem de ideias, nós capturamos esses pensamentos e eles nos estimulam, e nós passamos a reproduzir essas ideias no nosso comportamento. E passamos a agir com agressão, com violência também. E não foi nem sempre algo interessado a nós. Então imagine o bombardeio que nós estamos de pensamentos diariamente que nos são trazidos, seja pelos meios de comunicação que nos fazem sintonizar com ideias, que nos faz abrir a nossa mente à influência de outras mentes que, intencionalmente ou não, nos endereçam pensamentos perturbadores. É por isso que nós precisamos de momentos como uma tarde como essa, de vir à casa espírita, tomar o passe, fazer o evangelho no lar, cultivar a oração diariamente, fazer leituras edificantes, ouvir músicas que nos elevem o pensamento, levar essas letras mentalmente na cabeça durante o dia, reproduzir aquilo que nos faz pensar no bem. Porque nesse sentido nós passamos a nos ligar às outras mentes que são amorosas, que são caridosas, que são benevolentes, que perdoam. E que estímulo nós recebemos? O do perdão. E aí passamos a exercê-lo no nosso dia a dia, uns com os outros, dentro do lar, na rua. E nesse processo, o que nós estamos fazendo? Mudando o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E nós vamos, muitas vezes, o quê? Neutralizando essas influências obsessivas. Para que não chegue a esses estágios mais avançados e mais difíceis. Subjugação é quando o espírito ele domina corporalmente a pessoa. Hoje em dia tem nomes de algumas síndromes que a psiquiatria descreve como sendo doenças, mas em alguns casos é o espírito que comanda mentalmente a pessoa. Falar coisas que ela não queria falar e a fazer coisas que ela não queria fazer. Existe isso de verdade. Existe a ação, então, de subjugação. E a possessão também é semelhante, né? Mas muitas vezes, no caso da possessão, a pessoa não tem consciência de que ela não quer aquilo. Ela pensa que a vontade é dela, realmente, e ela age daquela forma. Então, esses processos existem aos milhares, centenas de espíritos hoje estão passando por isso. Porque imagine, nós vemos uma humanidade guerreira de muitos séculos, de conflitos, de punições severas, cheias de ódio, cheias de rancor, e ainda hoje isso está se manifestando nas pessoas. Então é natural que exista tanta dificuldade hoje no planeta. Muitos espíritos estão desesperados porque eles veem que os seus planos de vingança não se concretizam e eles voltam com mais força às suas intenções. E nos pegam nessa fragilidade que nós nos permitimos quando colhemos pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de medo. O medo é uma das maiores ameaças para a mente humana. Quando nós estamos com medo, nós nos retraímos ou nós agredimos. Às vezes a gente foge, mas na maioria das vezes a gente se fecha numa vida limitada, mesquinha, ou a gente passa a agredir as pessoas. O medo é uma forma de controlar as pessoas. Por isso que o terrorismo é tão cruel com as suas vítimas. Porque isso implanta o medo. Por isso que o crime organizado age dessa forma. Instala o medo, porque com o medo você controla as mentes alheias. E hoje, até quando nós vemos e assistimos esses filmes que cultivam ideias de morte, de destruição, e que tentam despertar no homem os seus medos mais profundos. Por isso que crianças e jovens não devem assistir filmes de terror, filmes que são carregados de muita violência, que mostram aquele lado mais sombrio da natureza humana, porque muitas almas são frágeis e não suportam esse tipo de... Acho que está falhando. E não suportam... E não suportam essas informações. E passam a ter essas imagens mentais que ficam arquivadas. Em algum momento, um espírito obsessor dela pode ativar essas imagens mentais e fazer essa pessoa entrar numa crise de pânico, de medo. E aí é tratado como um distúrbio neuroquímico, mas na verdade é isso. É ativar uma lembrança profunda que nós trazemos e que faz ressuscitar os medos. Porque todos nós já enfrentamos coisas muito difíceis ao longo da evolução. Enfrentamos na época primitiva as feras das cavernas, depois a barbárie humana, e nas regiões espirituais, domínio de mentes que queriam nos subjugar. E esses medos, às vezes, eles estão lá arquivados e não bem resolvidos. Assistir um simples filme de terror pode despertar aquilo que nós depois não conseguimos nem controlar. Ou tomar conhecimento da perversão humana, da maldade, da crueldade humana, também nos faz ressurgir esses medos. E isso pode ser elemento de manipulação dessas mentes que querem nos pôr a perder. Quem são essas mentes? Nossos adversários do passado. Ou espíritos vingativos das causas que nós levamos adiante. Porque também existem aqueles que são adversários das nossas causas. Então nós estamos hoje envolvidos no trabalho de uma casa espírita. E às vezes a gente sente inúmeros obstáculos para estar envolvidos nesse trabalho. São aqueles que não querem esse trabalho acontecendo. Porque eles querem dominar as pessoas que vêm buscar o socorro. Por isso que às vezes é difícil a gente vir até para o trabalho espiritual, porque há esses adversários. Mas eles conseguem todo esse acesso à nossa vida, por quê? Porque de uma forma ou outra nós nos sintonizamos com eles. De uma forma ou outra nós abrimos a nossa mente toda vez que a gente fala, tem que matar mesmo aquele bandido, tem que punir mesmo com força e violência, tem que ter castigo severo. Toda vez que a dureza do nosso coração se expressa em nossas palavras, nossa mente está emitindo pensamentos e ele está demonstrando a nossa natureza espiritual. Por isso que é necessário a gente pensar como pensaria Jesus nesses momentos. Porque aí a gente consegue mudar a nossa onda mental e a gente não se modifica por ser assim. mas a gente consegue não emitir um pensamento que sinaliza, olha, a minha natureza real é essa. Por isso que tantos obsessores vêm com tanto afinco contra os seus obsediados. Porque eles dão essa abertura e aí as vinganças continuam em seu processo. Porque eles vêm e trazem a perturbação para a vida. Então, esse é um forte argumento para perdoarmos. Porque assim nos libertamos dessas influências tão negativas. Mas o melhor é que se nós perdoarmos, nós nos libertamos de uma carga de sofrimento imensa. Porque toda vez que nós lembramos de uma mágoa, de um ressentimento, aquilo nos faz sofrer como sofremos quando aquilo foi feito. Nós voltamos a sofrer todas as vezes que nós permitimos que o nosso coração seja duro, seja severo. Porque toda dificuldade surge. Quando a gente está envolvido num clima de amor, de paz, de harmonia, nós não nos sentimos bem. Porque são esses pensamentos que trazem bem-estar. Agora, quando eu penso em termos de vingança, de ressentimento, de ódio, eu faço ressurgir todo o sofrimento do passado novamente. Por isso que eles nos recomendam esquecer as ofensas. Não é esquecer para sempre. É esquecer para permitir lembrarmos das coisas boas que a vida nos oferece. Dos momentos bons que nós temos no presente e não das mágoas do passado, das tristezas do passado. E por que Deus permite isso? Porque Deus permite essa interação das mentes, uma atrapalhando a outra, uma influenciando a outra. Por que Deus permite que revide uma ofensa recebida? É por isso. É aprendizado com as próprias experiências. Nós só vamos saber o valor do perdão quando nós precisamos exercer. É aí que nós percebemos o quanto o perdão é libertador, o quanto o perdão traz paz. O quanto reconciliar-se com alguém que nos feriu nos traz bem-estar. É dessa experiência que a gente tira, então, um grande aprendizado. E aí, como nós vamos nos reconciliar com os inimigos na prática? Bonitinho, né? Reparação dos agravos que haja causado ao seu próximo. Quando nós conseguimos chegar no estágio de reconhecer que nós somos o agressor, nós estamos já evoluindo muito já. Quando eu consigo perceber que eu firo e eu magoo alguém, eu estou num novo estágio da evolução. O difícil é a gente descobrir isso, que a gente faz isso o tempo todo, de uma forma ou de outra. Porque na maioria das vezes a gente até fala, não, eu também sou imperfeito, eu também magoo as pessoas. Mas a gente esquece que talvez a gente magoe com uma frequência maior do que aquela que a gente pensa. Porque pode observar. A maioria dos conflitos, se nós formos entrevistar cada pessoa, a maioria das pessoas vão dizer que a causa do conflito é o outro. É assim no mundo. A maioria das pessoas sempre apontam que é a outra pessoa que começou aquele desentendimento. Foi ela que puxou a discussão, foi ele que falou primeiro algo indevido, é sempre assim. E realmente chega a situações que a gente nem sabe mais quem começou o quê. Mas se alguém começou, alguém continuou. Então, algo que nós temos que fazer é reconhecer que nós causamos agravos às pessoas, causamos situações, e temos que nos esforçar por reparar isso. Seja pedindo perdão, seja mudando a atitude, seja tentando restituir aquilo que nós tiramos. De alguma forma nós temos que fazer. Mas o que melhor resolve isso é quando nós não fizemos mais aquilo que traz o aborrecimento para o nosso próximo. É quando a gente se controla e não permite que a nossa imperfeição atrapalhe a vida do outro. É aí que nós estamos realmente aprendendo a evitar os conflitos e a evitar os surgimentos de novos adversários na vida. Nós temos que viver com cuidado. Cuidado para que as nossas características não firam o próximo. Nós temos que respeitar o espaço que existe, que é da existência de cada um. O que eu sou não pode se manifestar tanto a ponto de ferir. Às vezes a gente quer falar o que a gente quiser, não é assim? Mas palavras ferem. Eu não posso falar tudo o que eu quero para o outro. Vou falar para quem é capaz de ouvir. Mas para aquele que não é capaz, eu não vou falar. E alguém poderia dizer, mas isso tira a liberdade natural do ser humano? Não. não tira a liberdade. Porque nós esperamos que as pessoas façam isso para nós também. Não nos fale aquilo que nos fere. Então nós temos que aprender a respeitar as outras pessoas com ação. Se algo incomoda uma pessoa que nós consideramos que temos que estar convivendo com ela, nós temos que não permitir que essas características que geram conflito se manifestem ali. Ou ajudar essa pessoa a entender que aquilo não deve ser motivo de desentendimento. Mas aí é algo bem mais difícil. É melhor, às vezes, talvez, a gente não permitir que façamos esses agravos, algo que possa provocar no outro descontentamento. E aí vai daquilo que nós escolhemos para a nossa vida, porque realmente nós somos livres para vivermos como nós quisermos, com quem nós quisermos. É quando nós temos que ponderar. Vale a pena eu não expressar essa minha característica que fere tanto o outro, ou manifestar uma ideia, ou agir de uma forma, eu preciso estar com essa pessoa. Porque hoje nós temos uma liberdade absoluta. Não existe mais obrigatoriedade de estarmos com ninguém em nenhum momento. Somente aquela que a nossa consciência determina. E se a nossa consciência nos diz, ah não, ainda preciso estar com essa pessoa, então eu tenho que silenciar em mim aquilo que fere o outro. Uma outra forma de nos reconciliarmos com os adversários é realmente perdoar, dentro desse enfoque, como nós já fizemos até agora. Perdoar esquecendo realmente as mágoas, os ressentimentos, deixar no passado. Os casais são muito eficientes nisso, né? Em fazer ressurgir as mágoas passadas, né? Não conseguem viver os ressentimentos presentes. Precisam muitas vezes elencar tudo o que já se passou a cada novo desentendimento, a cada novo conflito. E é por isso que tantos relacionamentos não dão certo, ou se as pessoas ainda estão juntas, estão se suportando e não se superaram em seus conflitos, é porque elas têm outros interesses. E por isso que elas se mantêm juntas. Mas não são felizes ainda. Seriam felizes se perdoassem de vez as faltas passadas e as esquecessem. Vamos resolver o problema presente agora, como estamos vivendo, sem levantar nada que foi ocorrido há 10, 20 anos atrás. Outra recomendação, apagar qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. É a confirmação disso, então. É realmente a gente deixar para o passado aquilo que nos criava um conflito com essa pessoa. Perdoando, esquecendo, sublimando, vivendo uma nova vida agora, se convém viver com essa pessoa ainda. E aí, como perdoar? Entender as motivações reais do outro. Muitas vezes nós achamos que as pessoas estão fazendo coisas para nos atingir e não estão. Muitas vezes as pessoas estão vítimas desse processo obsessivo, como eu falei até agora. Entender realmente por que o outro está sendo o nosso adversário. A partir do entendimento, nós conseguimos explicar melhor as situações, conseguimos entendê-las e saber que uma pessoa, por exemplo, sob influência de um espírito perturbador, ela não tem razão sã, ela não raciocina direito, é um pensamento perturbado, turvado. Então não adianta argumentar, discutir, quando uma pessoa está numa crise de uma influência espiritual dessa natureza. Ou se a pessoa está excessivamente cansada, esgotada pelo trabalho, pela rotina. Uma pessoa nessas condições, ela não raciocina direito. Ela tem atitudes irracionais, realmente. Então não adianta tentar resolver um conflito no momento que uma pessoa está perturbada. E aí entender essa pessoa nesse contexto de perturbação. Outra recomendação. Jesus disse lá, e ficou registrado por Mateus, no capítulo 18, no versículo 15 do Evangelho dele, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Quando Jesus fala, em particular, é não estender esse conflito nosso com as pessoas, com os demais. Porque, geralmente, a gente acaba criando mais pessoas pensando negativamente sobre uma situação, pessoas tomando partido, entrando nessa confusão, e ainda sendo mais difícil a solução. Por isso que Jesus disse, nosso conflito com o próximo é algo que nós temos que resolver com ele. E a hábito infeliz que nós temos é o quê? É falar mal dos nossos adversários, não é assim? Porque nós tentamos, de alguma forma, ganhar a simpatia das outras pessoas para que elas fiquem do nosso lado. Então nós aumentamos aquilo que a pessoa nos fez. E isso pode ter um efeito ainda mais grave nesse conflito que nós temos. Porque as outras pessoas podem ser hostis com essa outra, com o nosso adversário. Podem reagir de uma forma que aceita o conflito. Então nós temos que tomar cuidado. É muito difícil, porque quando nós nos sentimos agredidos, nós queremos ganhar força de algum jeito. Mas muito cuidado, porque nós criamos confusões ainda maiores. Casais, por exemplo, quando estão em conflito, o que eles fazem? Tentam aliciar os filhos, os parentes para o seu lado. Exageram nos defeitos do outro, pintam o quadro de uma forma totalmente alterada e não tentam resolver com o seu esposo ou esposa o seu conflito. E isso cria distúrbios na família, de várias naturezas. Até mais tarde, para esse que estava naquela situação como perturbado, para ele continuar exercendo o seu papel de pai ou de mãe. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande. Nos ambientes profissionais, as pessoas fazem isso também. Tendem a intensificar ali os comentários negativos, depreciativos contra os seus adversários para conquistar mais pessoas para o seu lado. Isso é uma característica muito lamentável e ela tem consequências negativas. Então, quando nós tivermos conflito com alguém, se nós quisermos alguém do nosso lado, sabe para quem que a gente deve reclamar? Para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a entender esse seu filho, meu irmão, porque eu não estou conseguindo. Mas peça com sinceridade, realmente. Peça com bastante convicção. Porque não há oração que Deus não atenda quando ela é para o nosso bem, para o nosso progresso espiritual. Tudo aquilo que nós suplicamos a Deus e que é para a nossa evolução, Ele nos atende. As pessoas ficaram iludidas, estão até hoje pensando que Deus dá carro, casa. Ele até dá isso quando é necessário para a evolução do Espírito. Mas o que ele não fala em nos atender é solução dos nossos problemas existenciais. Mas a gente tem que pensar assim, que não é Deus me dê força para subjugar o meu adversário, não é isso. Deus me dê força para me reconciliar com essa pessoa, para que voltemos à paz, ao amor, ao equilíbrio. E nós vamos ver que nasce em nós uma nova disposição, até de não ouvir as ofensas dele mais, de não ter indisposições mais, de superar isso. Mas tem que ter uma intenção real, então. Então guardar para nós, para o nosso adversário, e compartilhar com Deus esse nosso conflito. Algo que também é necessário para a superação é perdoar de uma forma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, lida com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Muitas vezes a gente quer entrar em sintonia com alguém e se ajustar com alguém, mas a gente quer que a pessoa se convença que ela também esteve errada, que ela também foi alguém responsável pelo conflito. Se não é maduro espiritualmente ainda para entender, o que nós vamos ferir? O amor próprio dele e a suscetibilidade dele. E não vamos conseguir entendimento. Tem pessoas que levam muito tempo para entender que são elas as causadoras do problema. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer dos conflitos que nós temos com as pessoas. Será que todo esse tempo que nós estamos acreditando que nós somos certos, será que nós estamos errados? Mas fazer seriamente essa reflexão. Porque às vezes a gente é muito eficiente para achar que o outro é a causa do conflito, mas na verdade não, fomos nós esses anos todos. É algo que nós devemos seriamente pensar. E aí a gente vai dizer, não é fácil fazer isso. Realmente não é fácil para nós nem para o outro. Como nós vamos esperar que o outro tenha tanta grandeza de conseguir perceber que está errado, se nós também não conseguimos perceber muitas vezes. É por isso que ele fala que a caridade, o perdão tem que ser essa forma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, né? Sem desejo de vingança, sem esperar que o outro nos peça perdão. É realmente dessa forma que devemos pensar, né? De nos desculparmos, de perdoarmos o outro também, mas sem esperar que ele até nos perdoe, mas que seja algo apenas de nós mesmos. É aí que nós vamos nos desarmando para podermos realmente um dia alcançar a paz com essa pessoa. E temos mais algumas aqui, isso que eu acabei de falar. Lembrar que cada pessoa se encontra numa etapa da sua evolução, não esperar o que as pessoas ainda não podem oferecer. Talvez se reconciliar com alguém, não esperar que ela nos peça perdão nunca, porque ela ainda não é capaz disso. E muitas vezes a gente só quer a paz com a pessoa que pediu perdão, e não é assim. O perdão ele deve ser exigido de nós, para nós e para os outros, mas nunca esperar de um outro esse perdão. Porque muita esse pedido de perdão, ou que ele nos perdoe. Porque é aí que nós entramos naquela ideia de troca. Eu só perdoo se você me perdoar. E nós vemos que é só quando nós nos despojamos dos nossos interesses, daquilo que nos é nosso interesse imediato, é que a gente consegue realmente entrar em paz. Enquanto eu estou em conflito, combatendo, eu não encontro a paz. Também erramos e esperamos ser compreendidos, algo que já falamos. E aí Jesus disse também assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? O argueiro é um cisco e a trave é um pedaço grande de madeira. Enquanto não for capaz de ver os meus erros, eu não entro em paz com ninguém. Porque são os erros, os nossos defeitos, as nossas imperfeições que estão gerando os conflitos. É algo muito exigente de nós pensarmos assim. E às vezes há épocas na vida que a gente pensa, ah, mas isso aí é algo meio estranho, isso não tem a ver com a ideia que eu faço de que eu tenho que me proteger, eu tenho que me cuidar. E realmente, nós temos momentos que temos que nos proteger na vida, até dizer o outro que o outro está errado. Existe sim esse momento na vida, mas ele deve ser procurado com muita sabedoria, porque como vemos, nem todo mundo está apto a ouvir que está errado. Então, nós vamos ter que aguardar e com sabedoria esperar o momento de dizer isso realmente. Mas até lá, é o perdão verdadeiro das ofensas que nos faz superar os conflitos, que ameniza esse distúrbio com os adversários que nós temos pelo caminho. Já falamos disso. E aqui nós temos uma das colocações que os Espíritos nos disseram nessas instruções que levaram Kardec a compor esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o dia que nós aprendemos a perdoar de verdade todas as ofensas e a realmente perdoar o próximo, nós ficaremos uma couraça de proteção. Aí nada mais nos atinge, porque aí nós temos tanto amor, tanta bondade, que nós já não colhemos mais ofensas. Podemos sofrer as agressões, mas elas não nos atingem mais, porque nós entendemos que elas são como as manhas das crianças, os desaforos que as crianças fazem. Nós não nos ofendemos quando um bebê ou uma criança pequena nos atinge. Nós compreendemos a natureza dela. O dia que nós nos vermos assim, entendermos e aceitarmos os outros com as suas imperfeições, com as suas leviandades, a sua natureza ainda imperfeita, e desculpá-los porque eles são assim, nós estaremos atingindo um novo estágio de vida. E acreditem, todos nós somos capazes disso. Talvez já nesta vida. Mas para isso é necessário a gente realmente querer, desejar e perdoar de verdade nossas relações. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que sempre têm nos apoiado tanto, é que encerramos nesta tarde essa explanação. Eu espero que todos possam ter aproveitado. Se alguém quiser conhecer um pouco mais das palestras, inclusive o áudio dessa palestra vai estar disponível a partir de amanhã, na página antenormorais.com.br, vocês podem acessar lá, tá bom? Fiquem com Deus e que Jesus traga muita paz aos lares de vocês. Muito obrigado.